Fernando 3 de Duna, 191, 76. Contigo, tá pronto pra 4? Pronto. Guarulhos 360 autorizado, veio pêndulo 1-0. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5035, transponder, 120, decima 80, controle. Chiné 6313. Ok, da autorização 360 para Guarulhos, via pêndulo 1-0. A saída da Dael, Leda, Mótima. Decola 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5035. Controle 2080, 6-3. É 3-3, correto, 62, deixando pronto, deixa eu ver se chamar pronto, né? É 3-3. Azul 9146, complete final, aliança, M Torre, ONU 1845. 8845, 9146, obrigado. Alô, boa noite, Europa, Cida e Forte. Europa, Zero e Forte. Information Courses Alpha, Red 4. Eita, qual é que lê, Zero, passeio e Forte? Clear to Lima Echo Mike Delta, Flight Level 370. Vai Aero Zulu 10, Tio Natal, DNS File. Departure from runway 10, after departure, left turn. Uca Departure, Zipar Transition, Quark 5037, Salvador Approach, Frequency 120, Decimal 80. Ok, clear to Madrid, Flight Level 370, Aperture 10 to Natal, Aspile. Runway 10 for Departure, Left Turn, Uca, Zipar 5037, and Sager, Frequency, please. Já avistado, confirme visual com campo embaixo travado. Afirmativo. Vento azul 9146, forma o pistão no zero molhada. O vento 110 graus, 04 nós, autorizado pouso. Inclusive pouso no zero, 9146. Quer que come right for pushback setup, gate level. Eu vou ver 5 minutos, aprovado por Volkswagen estará. Azul 9146, solo aos 39, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 9146. Pushback setup, come for deck. Buen rey, Victor Bushman, espera largo y clear. Hey, sir, call me for taxi. Call you for taxi, bro, pass you right on. 9146, ligou. 9146, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, fica atento ao finalizador no Pátio. Alfa, Kilo, pro Pátio 3, 9146. Controle de Salvador, Oceanair 62, 24-1, 50. Oceanair 9224, acione modo agente, voe para Duna 2000, autorizado final ESA, ajuste 1099. Muito obrigado, amigo. Pro de Duna, da Duna 2000, o ajuste de 1021, é isso? 1019. 1019, obrigado. Salvador, é o 09170, informação alfa, passa o 220 para o 170. Então, 9170, acione o modo idêntico, esse mantém a 3000, ajustado 1099, aguarde procedimento LS X-Ray. 3000, 1099, identificou, solicita pro ITAP, pro 9170. Autorizado ITAP, 9170. Autorizado ITAP, 9170. Viva. India, until holding point there, Tower Roman is 195, 8371019, have a good flight. Okay, Bahia India, holding point 1110 and Tower 118.95, thank you. We'll pass it all. Afirmo, prossiga. Então, retomando a comunicação, o Michael Paek solicitou autorização para reboque da posição 8 do pátio principal para a posição 12 remota do pátio principal. Aí, entre elas, já está ciente. Eu estou ciente. Aguarde só mais um minuto. Tem a aeronave que está crescendo aí a sua retaguarda para o ponto de espera. Assim que ela livrar a retaguarda, você pode iniciar e chama quando... chama o termo. Autorizado, foto controle da aeronave na retaguarda, informar o término, Mike Alfa Air. Na 6224, informa essa velocidade. Tá com 250. Tá 9170, reduza 250 mais. Reduzindo 259, tá 9170. Então, a good evening, Europa, Zero 84. Europa 084, clear for line up and take off runway 10, the wind is 130 degrees, 03 knots. Clear for line up and take off, Europa 084. Zena, se une moda gente, desse mantenha altitude de 4000, ajuste 190, 19, chegada a mar, igual a procedimento ILS X-ray. Partido Mari, aguarda o ILS X-ray 190, zero para 4000, alguma possibilidade igual a direto Itap, voo 940. Cruzado direto Itap. Direto Itap, muito obrigado, voo 940. Está 9170 e se mantém 2000, voo Iduna autorizado final ILS. 2000, Iduna autorizado ILS, está 9170. Voo 9170, voo Iduna. Voo Iduna, maravilha, voo 9170. 120, decimal 8, Evelyn Trixon. 108, thank you, bye bye. Europa 084, good evening, that's clear. Europa 084, radar cam test, climate inflate level 370 via Puka departure. 370 via Puka departure, Europa 084. Senai 6224, complete final ILS, torre 11895. Oh, obrigado, bom trabalho. Boa. Torre Oceanair 6224, final 10. Oceanair 6224, boa noite, continua a aproximação, reporte visual com campo embaixo travada. Reportaremos. Com 1019. Afirmo, 1019. Valeu. o campo avista, 6224. Gente, Xené 6224, informo pista 10 molhada, cheque o trem, autorizado pouso, vento 140 graus, 03 nós. Livre pouso, ciente da pista molhada, obrigado. Pois. Para o pushback acionamento, o Oceaner 6313, estamos na posição 612. Oceaner 6313, autorizado, pushback acionamento, chefe tech. Chama na taxa, Oceaner 6313. Uno 970, disse mantendo 2000. 2970. E autorizado final do procedimento elétrico. Livre X-ray para 1-0, gol 970. Tan 9170, complete final do procedimento, chame torre 1-1895. Completando 1895, Tan 9170. Foi Salvador Tan 9170. Viu no 70, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Aguardado, cerebro, tá? 9170. Xené 6224 no solo aos 0100. Libera a direita, solo 121 no decimal 9. 129 agora. Solo Xené 6224, libera. Zero vento 140 graus, 03 nós. Pista 10 molhada, autorizado pouso. Autorizado pouso, o TAN 9170, pista 90. Temos uma autonomia de 5 horas e 20 minutos, só Fernando Galeão. 9520, Galeão alternado, Libitac 41 no Índia, no ponto de pé, 5519 no ajuste, uma boa viagem, o Xenem 3x3. Libitac. 0-1-9-1-9-5 com 1-0-1-9 agora. Muito boa noite. Né? 63-1-3. 6224 para prosseguir. Faz o colega da companhia, ingresso até o portão 3. Portão 3. Direita, solo 121, decimal 9. Próxima direita, 1219, o TAM, 79, 170. Salvador, boa noite, seu TAM 3305, ciente da Bravo. Quando possível, Recife no 330. TAM 3305, prepare a curva, só um minuto para passar. Confirmar com você, Salvador, o TAM 9170, livre do aumento. O 3305, a saída é Pucca. Pucca, aguarda. O TAM 9170, boa noite, Alfa, Juliette, portão 62. Alfa Juliette para o portão 612, 9170 da TAM. Europa 084, contact now, receive center on frequency 126.85, is enable 125.45. Recife 12685 or 12545. Europa 04, bye bye. Boa noite. 313, boa noite. Autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero. Vento 140 graus, 02 nós. Teve posição e decolagem. Estão no zero, aproximadamente 63, 13. Eu estou agora 1-9-9-5, que é uma boa. 2-9-5, obrigado, boa noite, boa noite, César. Torre Salvador, boa noite, gol 1-9-7-0. 1-9-7-0, boa noite, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre, reporte visual com o campo. Passe, reporte visual, 1-9-7-0. Decola da 1-0, curva à esquerda, no perfil da Pucca, Jambo, Aracaju. Pós Aracaju, segue conforme. É, o transponder é o 5047, o controle 120, decimal 80. Estou autorizando o Recife no 330, decola da 10, pela esquerda, saída Pucca, após Jambo e Aru. O transponder 5047, o controle 1208 para o TAM 3305. 3305, após Pucca, Jambo, posição Jambo após Aracaju. Pucca, Jambo, Aracaju, confere. Jambo, é, Juliette, Alfa, Mike, Oscar. Muito obrigado. Jambo, após, confere. Após Jambo, confere. O 3305. Jambo pronto no 5. Usará. O 3305. Sua meia do Simbra, gol 970. Pente, gol 1970, tráfego avistado, tem livre pouso, pistão 1-0, vento variável com 03 nós. Possível, livre pouso 1-0, baixou e travou, gol 1970. Ocean Air 6313, decolado ao 06, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 120.8, muito boa noite. 63.03. Comendador, muito boa noite, Chiné 6313, cruzando agora 2000 pés, Nadael Leda Motiva. Chiné 6313, contato, submantenha nível 360, direto no rumo de Leda. 3620, confirma, senhor, direto Leda? Afirmo. Grato, voando direto Leda, Chiné 6313. Solo 970, solo 09, libera a direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, 970, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, gol 970, Lebron. 970, taxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, para o 4, gol 970. 6313, chama Recife agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 95. 251, alternamos 3395, muito boa noite. 6313. Boa. Confirm the conditions of the Salvador. America 2, America 229, Papa Control. November. Contact now Recife Center, one frequency 126 decimal 85, if unable 125 decimal 45 to 10. And if unable, 125 decimal 45. 723-2-0-1-60. 723, acione o modo agente, texto mantenha 4000, via chegada a ponte, ajuste 1-0-1-8, aguarde procedimento ILS accurate. 22, senhora de equitação, poderia voar direto Duna? Poderia voar direto Duna, voo na 723. Ah, estou descendo 4000, 0-0. Salvador, o Xanero 6224, informação Bravo, autorização Aracaju, por gentileza. Xanero 6224, Bravo, confere, pronto, Fábio. Pronto. Autorizado Aracaju, nível de voo no 90, via Golfo 677. Decola da 10 curva esquerda no perfil da Conde. Aciona 0263 no transponder, o controle em 120, decimal 80. 190, autorizado, Golf 677 Aracaju, decola 10, perfil Conde, 0263, transponder, um controle, 1208. Correto, chame pronto, puxa bem, funcionamento. Obrigadão. Salvador, boa noite, voo 908, cruzando o 235 para 1950, com a formação Bravo. Voo 968, ascendente pressão, desse mantenha o 050, chegada mar, negócio para o segmento LSX3, ajuste uma 098, com 868. Ascendente for, descendo ao 050, na mar, com 098, voo 1868. Podemos, trip pelo Wallace de Sábado, presente, ou 908? Quase... alguns minutos até para a gente coordenar aqui a aproximação. Mais um minutinho só. Obrigado. Ghost America 229 Papa descending to 11000 with Papa. America 229 is for present, descend and maintain flight level 060 via arrival, expect LSX3 runway 10, altimeter 1018. America 229. And we are down to 6,000 feet, and we do have Bravo. Roger. Voo 968, voe direto Duna. Voo 968, se possível, mantenha a velocidade até mais próximo. Voando Duna, mantenha a velocidade, voo 968. Salvador, boa noite, voo 1970. Voo 1970, boa noite. Ascendente pressão, desce mantendo 060, chegada a Mari. Ajuste 1098, aguarde procedimento ILS-X8. 1098, chegada a Mari, velocidade voadora, está presente? Previsto número 4 na aproximação, mantém inicialmente o perfil da estátua. Mantém o 1970. Voo 9723, desse mantenha 2000, se possível, mantenha a velocidade até mais próximo. Voo 9723. Voo 2010 velocidade, cadê aqui? Está só no túnel ou fazendo desvio? Senhor, é um pequeno desvio à esquerda aqui, já lhe informar para evitar uma formação. Pode voar no túnel agora, no 723. Apurado do Dona, 7-10-10.